Nós falamos aqui do bairro Santa Terezinha porque hoje acontece a apresentação do projeto em execução através da parceria entre o poder público e a iniciativa privada do anel de contorno viário urbano entre as ruas São Bento e Rodolfo Vieira Pamplona. Estou aqui com o prefeito Kleber Vandal, que vai nos falar mais sobre esse projeto que já iniciou aqui na cidade de Gaspar. Realmente, um projeto extremamente importante, fundamental para a melhoria do trânsito da nossa cidade, né? Melhoria da nossa mobilidade urbana aqui do município de Gaspar. O Anel do Contorno é uma obra que se fala já há muito tempo, há muitos anos na nossa cidade, e a gente está tendo a oportunidade hoje de implementar, de a gente iniciar dois trechos desse contorno, que é justamente a ligação entre a Avenida Francisco Mastella e a Avenida Frei Godofredo. Esse trecho a gente está aguardando apenas a definição com relação à posse do terreno para a gente iniciar as obras. A gente está com todo o processo, inclusive licitatório, terminado dessa obra. E o segundo trecho, né, que compreende a ligação entre a Rua São Bento e a Rua Rodoviária Pamplona, que é onde a gente está nesse momento, as obras já estão em andamento naquela parceria com a iniciativa privada. Essa é um instrumento, uma ferramenta que a gente criou através de um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores, utilizando um dispositivo do Estatuto das Cidades, que permite a participação da iniciativa privada na execução de obras públicas aqui do nosso município, e sem dúvida alguma será de fundamental importância para a gente propor melhoria do trânsito aqui para a nossa cidade. Prefeito, o projeto já está em execução. Já está em execução. A parte da iniciativa privada já está em execução. Tem um trecho que depende da prefeitura, né? A execução da prefeitura. Sem dúvida alguma, uma importante obra fundamental para a nossa cidade, tanto do ponto de vista de melhoria do trânsito, bem como do ponto de vista de expansão da cidade, crescimento, desenvolvimento da nossa cidade. Então, para nós é um motivo de alegria, um momento histórico para a nossa cidade e um momento de a gente agradecer, né, a iniciativa privada que acreditou na nossa proposta, que acreditou na nossa ideia, que acreditou no município de Gaspar e está junto conosco, fazendo um grande investimento, propondo melhoria de trânsito aqui na nossa cidade. Prefeito, aqui onde nós estamos, em frente à Edifica, vai ligar até a Rua Rodoviária Pamplona e aí liga até Fernando Kral, já, para a pessoa já entender a partir de agora. Vai ligar na Rua Rodoviária Pamplona, né? Chegando à Rua Rodoviária Pamplona, nós também estamos pavimentando, né? E a partir dali, para chegar no Gasparinho, chega ou pela Fernando Kral ou pela Fausto Tegnoni, né? Tem essas duas vias que chega no bairro Gasparinho. Então, vai facilitar todo esse trânsito do bairro Santa Terezinha, Bateia, Barracão, Óleo Grande, que vai sentido Gaspar Mirim, Gasparinho, né, pode ser utilizado essa via assim que estiver concluída, sem precisar passar pelo centro da cidade, na Avenida das Comunidades, como acontece nos dias de hoje. Então, realmente é uma obra fundamental, importante, e vai trazer melhoria significativa para o trânsito da nossa cidade. Juliano Chiesa, da Edifica Terraplenagem, nos falando sobre essa parceria entre a Edifica Terraplenagem e a Prefeitura de Gaspar. Esse projeto já iniciou, um projeto que Gaspar esperava há muito tempo, e vocês assumiram definitivamente essa obra. Exatamente, a gente já começou a obra no passado, né? E já estamos aí com 530 metros já com a obra pronta, executada e liberada para a construção. Até agora, o que já foi feito aqui nessa obra? Essa obra de 530 metros já está totalmente pavimentada, energia elétrica, esgoto sanitário, e agora estamos iniciando o segundo trecho, que contempla mais 730 metros. E essa participação da iniciativa privada junto com o poder público? Exatamente, aqui o poder público não tem nenhum real de investimento, né? Ela é particular, executada pela Edifica, e o poder público somente receberá a rua quando ela estiver totalmente pronta. E essa ligação sai aqui da Avenida Santa Terezinha e vai até a Rua Rodovia Pamplona? Exatamente, ela vai interligar o bairro Gaspar Mirim e Santa Terezinha, né, que contempla a Rua São Bento até a Rodovia Pamplona. Num segundo momento, aí, daqui uns dois anos, a gente vai continuar mais um novo trecho. Aí. Qual será o valor de investimento de vocês nessa obra? O valor ele é estimado em aproximadamente mais de 5 milhões de reais. E essa obra era esperada há muitos anos por todo o bairro, toda a cidade, né? Exato. Quem é de Gaspar, que nem eu sou filho de Gaspar, a gente precisa abrir novas ruas. E essa é uma ligação muito importante que poderá distribuir veículos. E a própria população que mora entre os dois maiores bairros de Gaspar hoje, né, poderão circular internamente no município. Os operários, as máquinas trabalhando a todo vapor aqui em toda a obra. Exato, estamos aí trabalhando, executando agora a drenagem no segundo trecho, né? Para depois poder começar a obra de aterro para fazer a pavimentação da rua. Secretário de Planejamento de Gaspar, Cleberton Batista, nos falando sobre essa apresentação do projeto em execução já da ligação entre as ruas São Bento e Rodolfo Vieira Pamplona, em execução pela Edifica Terraplanagem. A importância, secretário, dessa ligação aqui para o município de Gaspar? A importância, a gente está trabalhando na pavimentação da Rodolfo Pamplona, então com essa obra a gente vai conseguir interligar os bairros, desviando o trânsito do centro, né? Então a comunidade vai poder ter uma nova ligação entre os bairros. Essa obra já começou a ser planejada lá em 2017 e agora chegou o momento especial que toda a comunidade esperava. Essa obra ela faz parte do projeto que a gente tem do anel do contorno viário urbano, né? Que começa desde lá da Figueira com a finalização de um trecho até que a gente já tem licitado. E agora só estamos trabalhando a liberação para início, a liberação do terreno para começar a iniciar a obra, que vai até a Francisco Mastella. Então é um projeto desde 2017 e está sendo executado por etapas. Secretário, tem um tempo já estimado para a conclusão dessa obra do anel de contorno? Bom, agora a gente está trabalhando no projeto executivo do trecho, a gente chama trecho 7, que vai do Figueira até a prefeito Leopoldo Chiram. Então a gente imagina que até final do ano a gente tem esse projeto para que a partir daí a gente comece a tentar captar recursos para a construção dessa via. Em quantos trechos está dividida essa obra? Nós temos 8 trechos planejados, né? Sendo que o trecho 4, é esse que a gente está aqui, ele já está em execução. Presidente da SIG, Nelson Bornaus, presente nessa apresentação do anel de contorno, esse trecho já iniciado aqui no bairro Santa Terezinha. O que o empresariado de Gaspar tem a falar para a comunidade a partir desse projeto? São duas coisas, Gil. Primeiramente, um agradecimento ao Poder Público por ter esse projeto, ter sancionado essa lei onde tem e existe essa parceria entre o público e o privado, né, possibilitando que as empresas, que os proprietários desses trechos onde o anel de contorno será contemplado, eles, tendo condições, eles possam fazer essa infraestrutura e ganhando em parte a área verde comunitária que eles deixam de dar ao município, o que é muito valoroso pelo fato de que onde passar essa avenida temos uma valorização grande de terreno, né? Então fica o agradecimento ao governo municipal por isso. E em segundo, eu vislumbro aqui uma oportunidade de crescimento econômico, de desenvolvimento para o município de Gaspar e também, Gil, na questão de trânsito, né? A gente sabe que Gaspar é uma cidade de passagem, isso até é interessante porque a gente deve abraçar essas oportunidades, então isso vai ajudar também a desafogar nos trânsitos. A cada trecho desse que vem sendo contemplado e ligado com algum outro, já vai melhorar em alguns pontos aqui no município de Gaspar. Representando a Câmara de Vereadores, nesta manhã, aqui na apresentação desse projeto já em execução do anel de contorno de Gaspar, o vereador Chico Anhaia, do MDB, que é o líder do governo na Câmara de Vereadores. Vereador, esse projeto foi aprovado também na Câmara de Vereadores e hoje apresenta-se aqui esse projeto já que está sendo trabalhado. Isso é fruto de um trabalho do governo Kleber Vandal, juntamente com a Câmara de Vereadores, a aprovação dessa avenida aqui, que é a Avenida Santa Terezinha, que faz parte do anel de contorno. Isso é o futuro de Gaspar, é mais mobilidade, é aquilo que realmente nós precisamos, é a parceria do nosso governo Kleber Vandal, que sabiamente vem trabalhando com os empresários da nossa cidade. E aqui então já é uma realidade a obra da Avenida Santa Terezinha, onde o nosso empresário Oswaldo Schneider, o popular Paca, e a Edifica formaram essa parceria com o governo. Então é Gaspar que ganha com isso e é os gasparenses que podem usufruir de mais uma obra de uma qualidade muito boa na nossa cidade. Essa parceria iniciativa privada com o poder público é muito importante para a cidade, vereador. Perfeitamente, mesmo porque os andamentos das obras ocasionam de uma forma muito mais rápida, mesmo porque quem administra a obra é a iniciativa privada, não carece de documentação, enfim, somente da fiscalização por parte do planejamento da prefeitura para que a obra seja feita adequadamente com aquilo que está previsto no nosso plano diretor. Da Rua São Bento, no bairro Santa Terezinha, falando sobre a apresentação do projeto em execução através da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada do anel de contorno viário urbano entre as ruas São Bento e Rodolfo Vieira Pamplona. Gil Dias para a Rádio Sentinela.